Interferência Show, o podcast de música que fala sobre tudo. E aí, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, depois eu preciso arrumar uma maneira melhor de cumprimentar vocês aí. Esta é a primeiríssima edição do podcast Interferência Show, podcast de música que fala sobre tudo. Eu sou Denis Moreira e do meu lado está o Jean Felipe Rios. E aí, Jean, como é que tá? Animado aí, meu? Opa, animadão aí, vamos que vamos fazer essa tentativa aí de podcast e boa sorte pra nós. É isso aí. E boa aí. Sorte pra quem tá ouvindo também. É, pode crer. Cara, pra começar, eu acho que é legal a gente explicar, porque é a primeiríssima edição, né? Como é que vai funcionar esse negócio? O assunto aqui é música, então a gente vai falar de música de tudo quanto é tipo, tudo quanto é época, mas acima de tudo vai ser um bate-papo, a gente vai trocar ideia como se a gente estivesse na mesa do bar, entendeu? Não é um podcast que a gente vai falar grandes descobertas de informações absurdas daquele disco dos anos 70 completamente obscuro. Eu acho que tem muito podcast que já faz isso, entendeu? E a gente, cara, quer trocar ideia sobre música e a gente também vai acabar falando sobre tudo, porque música não é só música, música é cultura, música é comportamento, música pode ser política, música pode ser esporte, música pode ser qualquer coisa. Então a gente vai falar de música, mas também vai falar sobre um monte de coisa, né? É ou não é? Exatamente, é. Primeiro de tudo, não nos leve a sério, isso é um podcast de entretenimento feito por pura diversão por dois fãs de música. Fala aí, Denis. Se você quiser ouvir sobre música com dados, curiosidades, apuro técnico, garbo, você está no lugar errado, velho. Vá ouvir o PoeiraCast lá, porque aqui é, mano, é o típico papo de boteco, onde ocasionalmente vai rolar umas treta e umas discussão. Fala aí, Denis. Ô, é lógico. A gente vai discordar pra caramba, até porque os nossos gostos não são iguais. Mas o legal é isso, né, meu? Debater, eu falo meu ponto de vista, você fala o seu. E quem estiver ouvindo também pode participar. Aliás, é fundamental que a galera participe, né, meu? Até pra gente saber se tá agradando ou não, pra saber se tem muita gente que odeia a gente ou não, né, ou não é? Exatamente. E, inclusive, a gente tá nas redes sociais. Então, cara, quem estiver ouvindo e quiser mandar mensagem, quiser xingar, quiser dar sugestão de pauta, quem sabe até não participe um dia com a gente aqui em alguma edição. Então, olha só, a gente tá no Twitter com @ainterferencia, no Facebook e no Instagram a nossa conta é @interferenciashow, mas também dá pra mandar e-mail interferenciashow@gmail.com. E pra ouvir ou pra baixar episódios anteriores, pra assinar o RSS, é só entrar no site megafono.host/podcast/interferenciashow. Ou então é mais fácil, ó, procurar por Megafone no Google, entra lá no site, acha no canto superior esquerdo da tela o ícone podcasts, aí é só clicar e procurar pelo nosso nome. Só que em breve a gente vai ter um site oficial, vai ter tudo bonitinho, e aí vai ficar muito mais fácil ainda de achar a gente. Aliás, o Interferência Show também está nos principais agregadores de podcast. Então, cara, escreve aí agregador de podcast no Google, procura a gente que você vai acabar encontrando, não é? É exatamente. E qualquer coisa, entre em contato com a gente nas redes e pergunta todos esses links que a gente passa aí na maior boa vontade aí. E assim, passe pros amiguinhos. Se você estiver escutando isso, pode mandar, pode fazer a propaganda pra gente. A gente não vai reclamar, não. Fala aí, Denis. Manda pros amiguinhos e pros inimiguinhos também. Importante também, é todo mundo ouvindo, né, mano? Exatamente. Inclusive, cara, eu acho que antes da gente começar, é legal a gente se apresentar, né? Bom, meu nome é Denis Moreira. Eu trabalhei na real como jornalista durante 20 anos, trabalhei em várias áreas, principalmente em segmento musical, entrevistei um monte de gente, cobri um trilhão de shows, fui editor de sites, fui editor de revista, e num desses trampos eu conheci o Jean, que na época era o repórter, eu era editor, mas a nossa ideia bateu além da relação de trabalho, e a gente acabou virando brother, porque a gente tem em comum gosto pela música, gosto por série, gosto por uma par de coisa, e foi legal isso, assim, porque é uma troca de ideias, cada um com seu gosto, mas um aprendendo com o outro, e a gente sempre se manda coisa, pô, ouve isso aqui, aquilo ali é legal, a gente se segue nas redes também, um comenta no post do outro, e a gente sempre troca figurinha sobre música, vamos trocar essa ideia agora no podcast, não é? Com certeza, e bom, eu sou jornalista também, como o Denis acabou de falar, e eu tenho esse grande vício de música, assim, eu sempre, desde moleque, assim, procurei ouvir coisas novas, e uma das coisas que eu me orgulho de fazer é também tentar fazer as pessoas ouvirem bandas novas. Então eu encho o saco de todos meus amigos e tal, e conhecidos, de, olha, escuta essa banda aqui, escuta essa banda ali e tal. Então, assim, acho que minha missão como comunicador, como jornalista, que é encontrar coisas novas, porque eu sou um fuçador, assim. E eu sempre fico lá enchendo o saco também do Denis, passando as coisinhas novas aí, o que tá rolando aí. Gosto de estar dentro aí, o que tá rolando. Em todos os estilos, sabe? Então, a gente fez esse podcast pra, além de discutir sobre música, falar sobre música nova e tal, é também manter esse papo aqui com o povo, entendeu? É passar pra esse, pra um número maior de pessoas. Beleza. Bom, pro nosso primeiro programa, a gente ficou discutindo aí qual seria o tema, e a gente ficou em dúvida. Queríamos fazer assim, artistas ou bandas ou músicas que todo mundo curte, menos a gente, ou menos você, que a gente odeia na real. E a gente ficou meio na dúvida se ia fazer com relação a músicas ou com relação a artistas. A gente postou essa ideia nas redes sociais e todo mundo palpitou pra caramba falando de banda. Até foi pra minha surpresa. Então nós vamos falar disso aí, bandas, artistas solos, que todo mundo curte, toca tudo quanto é lugar, tem fã pra caramba e tal, mas a gente não curte, certo? Mas antes disso... Vamos aí, para dicas musicais. É isso aí, nosso quadrinho de dicas musicais preliminares. Funciona da seguinte forma, a gente aqui vai falar o que a gente tá ouvindo, o que a gente tá escutando, se é legal, se não é, show que a gente foi, lugar que a gente foi comer, sei lá, qualquer coisa. É dica, dica cultural e principalmente dica de música. Eu já vou começar falando do disco novo do Stone Temple Pilots. Cara, eu gostei muito do disco, eu acho que o novo vocalista, o Jeff Gutt, tá substituindo bem demais o Scott Weiland. Eu já havia gostado, na real, no EP que o Stone Temple Pilots lançou com o Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, né? Infelizmente morreu. E eu gostei do disco, eu achei diferente, a voz dele tem um timbre único, um timbre bastante diferente. Ele cantava de uma maneira diferente da maneira que ele cantava no Linkin Park. E eu achei legal, mas enfim, acabou não dando certo. E agora entrou o terceiro vocalista e eles acertaram na mosca, porque o cara, ele canta parecido com o Scott Weiland, a voz dele é parecida. Então fica uma familiaridade no seu ouvido. Você sabe que você está ouvindo um negócio que você já gosta, que você já aprova. Mas ao mesmo tempo, não é um clone. É um cara que tem umas influências um pouco diferentes. Ele tem até vídeos dele, inclusive. Ele veio do X Factor, aquele reality show dos Estados Unidos. Ele não venceu o programa, mas ele ficou conhecido ali. E cara, procura no YouTube vídeos do Jeff Gutt cantando. Ele canta Nirvana, canta uma pá de coisa. E o cara canta demais, o cara arrebenta. Eu fiquei até meio pé atrás de falar, pô, vamos chamar um cara da X Factor pra não ficar uma coisa meio plastificada, igual, por exemplo, aquele Adam Lambert que tá cantando com o Queen. Ficou uma coisa quase brother. Ele é perfeito tecnicamente, mas parece que não combina muito com o espírito da banda. E nesse caso não, achei que foi uma substituição bem natural. Você ouviu o disco, Jean? Você curtiu? Então, Denis, eu gostei bastante desse disco. Eu acho que foi uma substituição nível William Duval, assim, né? Que coube direitinho, encaixou, né? Com o resto da banda e tal. E foi, pô, foi muito curioso, assim, porque eu fui com aquele... com aquela cabeça, quando eu fui ouvir, de que, pô, não tem substituição, né? E, porra, e acabou que foi fodido, assim, tá? Tem umas músicas muito boas, assim. Tem umas coisinhas meio popzinha, assim, mas, porra, tem... as músicas boas que tem, assim, tem uma música chamada 680, que pra mim é uma das melhores faixas, assim. É uma faixa pesada pra caramba. Gostei pra caramba deles. E, pô, recomendo pra todo mundo aí ouvir aí, porque é fã do Stone Temple Pilots, que é genial, assim. Gostei. Cara, legal sua comparação, realmente. William Duval na Alice in Chains, ele é muito parecido com a voz do Lance Taylor, mas ao mesmo tempo ele tem um outro timbre, uma outra influência. É parecido, mas não é igual, não é uma cópia. E é exatamente isso que acontece com o Jeff Gutt agora no Stone Temple Pilots. Bom, eu vou dar outra dica agora, que é de um canal do YouTube. Tem um cara que chama Rick Beato. Beato mesmo, é um americano, mas ele é um produtor musical, ele dá aula de música e tal. No canal dele tem um monte de lição sobre teoria musical, tem umas entrevistas com os caras legais, Steve Vai, John Petrucci, do Dream Theater, mas a sessão que realmente eu curti desse canal chama What Makes This Song Great. O que ele faz? Ele tem as faixas de várias... músicas conhecidas, por exemplo, Jeremy, do Pearl Jam, músicas do Nirvana, do Rush, enfim, várias bandas. e ele tem os canais gravados com cada instrumento separado. Ele, como é um produtor, ele detalha a gravação, a produção, a timbragem de instrumento. Ele detalha tudo naquela música, tentando explicar porque aquela música é tão boa. Então, cara, você que é nerd de música, e principalmente você que toca algum instrumento, como é o meu caso, é demais, assim, porque ele fala, olha, esse baixo aqui, ouve, ele tem um efeito chorus, que é do pedal tal, não sei o que lá, que faz um efeito assim, na música isso dá um efeito como se fosse mais pesado do que já é, faz uma sustentação boa pras guitarras, agora olha esse vocal aqui, o cara atinge um lá em tal hertz, não sei o que, papapá. Meu, ele explica de uma maneira bem detalhada. E assim, é pra nerd e pra fissurado mesmo, mas eu curti demais, assim, porque são detalhes que muitas vezes você ouvindo a música você nem percebe, sabe? Um backing vocalzinho escondido, um teclado ali que faz uma cama, que é fundamental pra música, mas você ouvindo as guitarras pesadas em cima acaba nem prestando atenção. Cara, é muito legal, eu acho que tá no episódio 18 ou 19 e tal, e tem um monte de gente legal ali, tem Tool, tem Boston, Rage Against the Machine, eu assisto todos. Quando sai, eu sou fissurado nessa série aí, vale a pena todo mundo conferir. Genial. Bom, vai ter o link do canal lá no post, então fiquem tranquilos aí que a gente vai deixar lá. Tem mais uma. Primeiro disco solo do Miles Kennedy, chama Ear of the Tiger. Pra quem não sabe, o Miles Kennedy canta com o Slash, né, da banda The Conspirators, e também é o vocalista do Alter Bridge. São dois trabalhos bem diferentes, né, o hard rock... É, bem Guns N' Roses, Slash, claro. E o som meio grunge, alternativo, quase new metal do Alter Bridge, que eu acho genial. Acho uma das melhores bandas novas, embora já tenha um certo tempo de carreira, mas é uma das melhores bandas novas que tem por aí. E o primeiro disco dele é bem surpreendente, assim, porque ele mostra que ele tem mais uma faceta musical. Pra quem não sabe, o Miles Kennedy toca muita guitarra, ele é tipo professor de guitarra. Ele é absurdo, ele não mostra isso, mas ele toca muita guitarra. E ele é multi-instrumentista, tal, além de cantar pra caramba. E nesse novo disco, nesse primeiro disco solo dele, ele mostra um lado country folk, assim, sabe? Então as músicas são bem com violão, bandolim, são mais calmas. E pelo que o Miles Kennedy até anda dizendo, é um disco meio ópera rock, conceitual, tratando da morte do pai dele. Então, mas não é uma coisa muito deprê, não. É um disco, cara, sabe? Domingo de manhã, assim, pra você ouvir tomando café da manhã. Eu achei muito legal que o cara já mostrou que ele faz som pesado bem pra caramba com Alter Bridge. Mostrou que ele pode cantar hard rock. Inclusive, o cara canta Guns N' Roses demais com Slash. Eu já vi dois shows, é sensacional. E agora ele mostrou um outro lado também, que é um lado mais sossegado, mais country folk, um lado instrumentista, ele toca violão, toca muito violão. Cara, vale a pena, bem legal. Então olha a dica, o disco saiu no dia 9 de março, tá em todas as plataformas, você consegue achar faixas isoladas no YouTube também. Cara, vale a pena, ouve aí que você vai curtir. O Miles Kennedy mostrando um lado totalmente diferente dele, e eu sou fã do cara. O cara faz três trabalhos diferentes, faz muito bem, canta Guns N' Roses demais, canta outros artistas também. Ele foi chamado, inclusive, pra ensaiar com Led Zeppelin, cara. O Joe Paul Jones, o Jason Bonham e o Jimmy Page chamaram ele como substituto possível do Robert Plant. Não deu em nada, mas só disso aí já dá pra ver que o cara manja, né, meu? Não, imagine o orgulho do cara, né? Tocar com os caras do Led. É, o Jimmy Page é um cara meio indeciso, né, meu? Você sabe que ele... queria remontar a banda, né, com o Robert Plant, aí o Robert Plant não quer, e ele fica tentando achar um vocalista aqui outro ali, já saiu com o Steven Tyler, já saiu com o Miles Kennedy, e agora ele diz que vai gravar um disco solo, com vários vocalistas e tal, ele é um cara meio indeciso, mas pô, você foi convidado pra substituir o Robert Plant no Led Zeppelin, entendeu? Isso aí é selo de qualidade rock and roll total, né? Exatamente, e Dennis, curioso sobre o Miles, que eu já ouvi uma entrevista do Slash, e ele diz que o Miles Kennedy toca mais guitarra que ele. Imagina isso, cara. Então, porra, se o próprio Slash faz esse elogio, tá ligado? Então, pô, o cara deve tocar muito mesmo, né? E ele tem esse jeito humilde, né? Tipo, muito gente boa, né, cara? Muito gente boa, parece que ele atende os fãs e tal, parece que nas redes sociais dele ele é bem acessível, assim, e tal, então, pô, legal pra caramba, assim. Vou ouvir esse disco com certeza, porque tá na minha filhinha lá de... No não, e só mais uma curiosidade, ele toca muita guitarra, mas ele não demonstra, por quê? Porque em uma banda ele tá com Slash, outra banda ele tá com Mark Tremonti, que é um monstro, assim, o cara, ele era o guitarrista do Creed, no Creed você não poderia imaginar que o cara era tão bom. E no Alter Bridge, no trabalho solo dele também, Tremonti, ele mostra que ele é um monstro, ele é um dos melhores guitarristas da atualidade. Então tocar com esses dois aí é embaçado, mas se o cara tá pau a pau com eles, então deve tocar muita guitarra também. Eu queria ouvir um disco instrumental de guitarra do Miles Kennedy um dia. Pois é. E suas dicas, Jean? Fala aí, o que você tem de bom? Bom, eu tenho três dicasinhas aí de música, pra variar, as minhas é aquelas bandas que meia dúzia de nego gosta e tal. mas são bandas, assim, bem legais, assim, que eu fiquei viciado, assim. Porque, bom, Denis, não sei se você, com o Spotify, a gente tem tanto acesso à música hoje em dia, e a gente tem tanto acesso a lançamento de música e tal, que poucas bandas, poucos discos, tipo, te prendem, assim, pelo menos pra mim, assim, eu escuto tanto disco e não me prende tanto, assim, de 10 discos que eu escuto, assim, na semana, um eu acho sensacional, sabe, aquele que você fica no repeat, assim. Então esses são meio os discos que eu vou indicar aqui. Bom, o primeiro é o Earthless, o disco chama Black Heaven, ele saiu pelaquela gravadora Nuclear Blast, alemã, né, que é uma das grandes gravadoras de metal aí, dias de hoje e tal. E o que, que é o Earthless? O Earthless é um power trio, cara, ele meio de rock psicodélico, meio stoner rock, eles são lá de San Diego, lá na Califórnia lá, cara. Sendo que é o primeiro com 6 faixas curtas. Curtas não, né? Porque os discos anteriores da banda deles costumam ser com 20 minutos. Nossa Senhora! Sabe aqueles discos que tem... porque o que acontece? Como é uma banda meio instrumental, então é uma banda meio de jam, né? Sabe, as jam bands, assim, que os caras ficam tocando 20 minutos. Então, às vezes, no disco dos caras tem 2 faixas e o disco tem 40 minutos, mas é o quê? É 2 músicas, né? Então, esse é o primeiro disco, né? Que tem 6 faixas, e aí cada uma, assim, com 8 minutos de duração, 5 e tal. Pô, tem até, acho que a grande inovação do cara, da banda, que é uma música que tem quase 3 minutos, sabe? Mas é um puta disco, assim, é um disco fudido, porque é o primeiro a contar com o vocal. É mesmo? E é o próprio... é o primeiro que tem o vocal que canta em mais faixas, assim. E é o vocalista e guitarrista, que é o Isaiah Mitchell. E puta, cara, é aquele cara que o cara é tão bom vocalista que você fala, caralho, por que você não cantava, filha da puta? Sabe, Denis? É tão bom, a voz do cara, assim, é tão sensacional, cara, que dá raiva, assim, tá ligado? Que você, puta, que vozeirão, sabe? E é genial, assim, porra, e eu piro em Power Trio, não sei você, eu acho do caralho, assim, Power Trio, eu acho muito bom, assim, ter 3 caras fazendo um som barulhento daquele e tal. E é um som psicodélico, assim, setentão, meio hardeira, assim, meio blues. Puta do caralho, assim, disco. Esse disco, assim, foi aquele disco que eu já achei que ia ser um stoner rock genérico, assim, mas, putz, ao contrário, cara. Pra mim não tem nada de stoner rock, é mais um hard rock, rock psicodélico dos anos 70, assim, com um vozeirão blues do Isaiah aí. Cara, muito bom, assim. E aí o segundo é o Negative Self, com o disco Control the Fear. Bom, cara, essa é uma banda sueca, eles são de Estocolmo. E essa banda é pra quem gosta de Suicidal Tendencies dos anos 90, cara. Na época que tinha o Rock George, que tinha aquela formação maravilhosa. Trujillo, assim, no baixo. Do Trujillo. Cara, é uma banda, assim, que... É a mesma coisa, assim, eu fui pegar pra ouvir, assim, eu falei, caralho, que é isso, velho? E a diferença que tem do Suicidal, que os refrões são tão legais e não são tão gangueiros, sabe? Quando sei, o Suicidal sei, tem sei. Esse refrão gangue, assim, os refrões são muito, muito bem tocados, assim, e tal, porque sueco adora, né, fazer um refrão pegajoso, né, e tal. E a guitarra, assim, é aquele hardcore que tem aquele slick, sabe? Que a guitarrinha que o Jorge fazia, assim. Sei. Então, mano, é do caralho, assim. A banda é meio nova, mas o vocalista, que é o Andreas Sandberg, ele é... Além de ele cantar igualzinho o Mike Muir, ele já chegou a tocar numa banda bem conhecida aí de crossover chamada Doctor Living sei, Dead, sei. Que é uma banda de crossover e chegou a tocar até aqui no Brasil, tá ligado? Então recomendo aí pra quem gosta de Suicidal anos 90, skate, aquela cena finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, meu... Vai de cabeça, tá ligado? E aí minha última dica musical aí é o Surra, que é uma banda de Santos, com um EPzinho chamado Ainda Somos. Ó, o nome já é maravilhoso, né? É, a banda chama Surra, é um power trio lá. E, pô, catei bastante power trio agora que eu tô vendo aqui, né? É um power trio de trash punk, assim, os caras se auto-intitulam de trash punk antifascista, assim, sei. Tá ligado? Então os caras são lá de Santos, lá, e faz um puta som fodido, assim. E esse Ainda Somos Culpados é uma trilha sonora do que aconteceu no Brasil aí desses últimos anos, assim. As letras são bem políticas, assim, são bem soco na cara, assim. E fora que é, puta, muito bem produzido, assim, os caras produziram o disco lá naquele Family Mob Studios, que já produziram o Ratos de Porão, produziram aquele Ego Kill Talent, e estão produzindo o novo daquele Nervosa. Sei, a banda de trash banda das meninas. De garotas. E foi mixado pelo Alan Duches, cara, que é um cara que masterizou o mundo, inclusive foi ele que masterizou o Earthless. Esse disco que eu acabei de falar. Então é. E tem participação dos integrantes do Desalmado e do Manger Cadáver. Então, pô, é um EPzinho, são quatro músicas aí, do caralho. Todos esses discos que eu falei estão todos nas plataformas de streaming. E eu acho que os últimos dois, do Negative Self e do Surra, se você procurar no Bandcamp, você acha também. É só escrever Surra, Bandcamp, que eu acho que com certeza vai. O Surra e o Negative Self eu sei que tem. Então, meu, não precisa nem estar no Spotify, só dá uma gulgada aí que você acha. E ainda uma curiosidade legal aí sobre o último do Surra é que ele vai ser lançado em 7 polegadas pela Pecúlio Disco. Que é a gravadora do Boca do Rato. Pecúlio. Isso, exatamente. Vai sair, se pá, já saiu aí. E aí a minha última dica, Denis, é uma dica de TV. Bom, pra quem gosta do Office aí e tal, o seriado tá lá inteiro no serviço de streaming Amazon Prime. Ele chegou no Brasil faz pouco tempo aí e tal. Ele tá mais baratinho que o Netflix, por enquanto. Isso não é merchan, mas se a Amazon quiser ajudar a gente opa! Aceita. Opa! Alô, Amazon! Então o preço ainda o preço é um pouco mais acessível que o Netflix e tal. Só tem um problema, que as legendas do Office estão em inglês. Mas assim, pra quem não tem dificuldade com isso, é fácil de entender e tal. Não é uma série que tem um diálogo super complexos e tal. Então tá lá inteirinho, pra matar a saudade lá das desventuras dos funcionários da Dunder Mifflin e do Michael Scott, o chefe mais sem noção da história, né, velho? Então, pô, tá tudo lá. Então é essas minhas... Cara, eu tô dando uma olhada no catálogo aqui da Amazon Prime, só pra reforçar. Tem muita coisa boa, hein, cara? Tem Seinfeld, tem Mr. Robot, Two and a Half Men, tem os áureos com o Charlie Sheen. Tem uma série que dizem que é muito boa, que chama The Man, The High Castle. Cara, eu acho que eu vou assinar esse negócio aí, meu. Então, tá baratinha pelos 6 meses, R$7,90. Né? Mas aí depois de 6 meses, isso, R$7,90. Depois de 6 meses já aumenta. Mas ainda assim, depois de 7 meses, é mais barato que o Netflix. Porque o Netflix tá ficando cada vez mais caro aí, né? Com os pacotes e tal. E, bom, vamos lá. A programação também não tá muito legal, né? Do Netflix ultimamente aí. Então, meu, não sei se tá valendo muito a pena e tal. Porque tá saindo todos os filmes legais, pelo menos os que eu gosto. Então tá meio triste o Netflix, assim. Mas aí, pra quem quer apostar em série antiga e tal, meu, Amazon Prime tá aí, cara. Isso mesmo. Bom, agora vamos pro tema principal desse negócio aqui, pra gente ser xingado. Até agora só ficamos na amenidade, agora vamos arrebentar os caras, beleza? Agora vamos polêmica. Mamia! Tá muito polêmico. Eu estou sentindo uma treta. Muita treta. É treta! Uhul. Isso vai dar. Uma treta maligna. Chegou a hora agora. A gente vai falar as bandas que todo mundo curte, mas a gente não gosta. Nós vamos ser xingado, vai ter um monte de gente que vai falar mal, vai ter gente que vai apoiar. Cara, mas pelo que eu percebi, porque a gente colocou nas nossas redes sociais o tema do programa e teve muita gente que falou coisas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas teve muita gente que falou bandas que eu jamais imaginaria que tem alguém que não goste, tá ligado? Então nós vamos ser xingado, mas tem muita gente que vai ser xingada também. Então vou começar por aí. Música é também uma coisa subjetiva, né, cara? O que um gosta, o outro pode não gostar também, né, meu? Então o povo tem que ficar puto também. Vai se fuder pra ficar me xingando por é causa isso disso. Mesmo. Já vou falando. Já. Beleza. Ó, já vou começar arregaçando. Cara, eu não sou fã de Slayer. Não sou fã de Slayer. Eu entendo a importância deles. Eu sei que toda a música extrema deve muito ao Slayer, o Thrash, o Death, o Black. Eu entendo isso. Eu sei que o Dave Lombardo é um baterista absurdo. Eu entendo que eles fizeram uma música muito mais brutal do que todos os contemporâneos dele lá da Bay Area, da época de ouro do Thrash. E que isso foi até uma fonte de incentivo para as próprias bandas contemporâneas a eles. Eu sei de tudo isso. Mas, cara, eu acho que às vezes o Slayer se esquece que é música, tá ligado? Fica a barulheira pela barulheira. Fica uma estrutura, às vezes, muito rígida de música. Então a Araya grita, aí entra as guitarras rasgando, aí chega aquela virada absurda do Dave Lombardo, entra aquele solo do Kerry King, que parece uma televisão com interferência, sabe assim? E eu acho que, às vezes, falta um pouco mais de estrutura musical mesmo no Slayer, assim. Não é que eu odeio. Tem músicas que eu gosto, essas mais conhecidinhas aí, Raining Blood, Season in the Abyss. Aliás, Season in the Abyss é uma música legal justamente porque difere um pouco desse estilo marretada do Slayer, entendeu? Mas ouvir um disco assim, o tempo todo, ir num show, eu até fui num show, mas acaba cansando um pouco, porque as músicas são muito iguais, são muito repetitivas. E além disso, o que pesa contra eles é o fato dos caras que são contemporâneos, eles serem muito melhores. Pô, Metallica, Megadeth, Anthrax, próprio Testament, Exodus, são bandas que pra mim são muito mais criativas do que o Slayer, entendeu? Então, eu entendo a importância e tal, mas eu não tenho nenhum disco. Aliás, eu tenho um, sim. O Undisputed Attitude, que é um disco de covers. Foi um disco que eu gostei justamente porque foge um pouco do estilo padrão do Slayer, entendeu? Mas eu não ouço muito, não tenho camiseta. Eu sei que eu tô sendo um herege, eu curto metal pra caramba, mas Slayer, cara, não me desce muito, não. É uma nota 6 ali pra mim, tá bom demais. Olha aí, o Dennis começou polêmico. Eu vou começar levinho, tá, Denis? O meu é o Arcade Fire, cara. Eu acho hype demais. Teve essa grande promessa quando os caras apareceram de ser a nova salvação da, do mundo. É a milésima nova salvação, Exatamente. Quando saiu aquele Neon Bible, e aí todas as revistas, eu lembro de ler na Bis, que ainda tinha na época, que era um disco assim que cruzava as barreiras da música. Mas eu juro que eu ouvi com todo carinho, todo amor, porque eu sei que a minha esposa Juliana gosta, deve estar ouvindo agora, deve estar querendo me matar. Mas eu ouvi e não achei tudo aquilo. Denis, você sabe aquela coisa que nem você falou do Slayer, não é ruim, mas também não é tudo aquilo. Não vai ouvir, entendeu? Em casa, né? Não vou ouvir em casa, entendeu? E aquele mal de banda também, cada disco que passa, porque eu sou um curioso, eu gosto de saber, como eu disse aí no começo do programa, eu gosto de saber o que estão ouvindo, qual que são as bandas que são a tendência e tal. Eu tenho essa curiosidade, entendeu? Então, assim, cada disco que os caras lançam estão cada vez mais pop, assim. E aí você vê que é coisa do circo indie, né? Aquela coisa de superprodução e tal, com iluminação, tá tomando espaço e a música tá meio que sendo deixada por último, assim. Então, cara, sei lá, pra mim o Arcade Fire é aquela banda farsa, assim, entendeu? Que todo mundo decidiu gostar, que alguma NME aí da vida disse que era pra gostar e pronto. E todo mundo caiu nessa armadilha. Então é isso aí, comecei leve. Eu concordo contigo em tudo em relação ao Arcade Fire. E vou falar de uma banda que vai mais ou menos na mesma onda. Que é o Radiohead. Eu sei que tem muita gente que idolatra, fala que o Thom Yorke é um gênio e tal. Mas cara, vamos falar a verdade. Os discos bons do Radiohead foram os dois primeiros, do Pablo Honey e o The Bands. Esses foram os discos legais, assim, legaizinhos. Porque era um Britpop ali, na onda do Disney Mary Chain, Smiths, Cure. Tinha um pouquinho de atitude grunge do Nirvana, com as guitarras um pouquinho mais pesadas e tal. Mas tinham músicas boas, né? Eu considero High and Dry uma música muito boa. Aquela música do Carlinhos, que eu não me lembro o nome agora. Todo mundo conhece por música do Carlinhos, né, cara? É uma música boa. Sim, também. Tem uma música sensacional. É Fake Plastic Trees. Isso, tem uma música que eu acho sensacional que chama Black Star. Eu acho que é a música que o Radiohead podia fazer e acabar, assim, porque essa música eu acho excelente. Aí, cara, eu ouvi o OK Computer, eu li as revistas, todo mundo falando que é sensacional, que é genial, que é maravilhoso, que é o novo Pet Sounds, que é o novo Sgt. Peppers. Aí eu ouvi do começo ao fim e pensei, pô, mas é só isso? Eu entendi que eles fizeram um som um pouquinho mais experimental, com orquestração, com arranjos até intrincados de guitarra, coisas assim, instrumentalmente complicadinhas, tempos diferentes e tal. Mas tá muito longe de ser uma obra-prima, é um disco indie de uma banda que resolveu ousar um pouquinho mais, mas acabou ficando, sabe, uma coisa meio de lá pra cá. Eu fui ouvindo os outros discos, eles acabaram pirando muito na experimentação e acabaram se afastando daquilo que eles faziam no começo, que pra mim era a grande virtude, que é você fazer um som pesado, com guitarras e tal, mas com um apelo mais pop. Acabou ficando um negócio tudo muito estranho, sabe? Sons de campainha, batidas quebradiças, influências eletrônicas. E eu não entendi, cara. Sinceramente, eu não entendi nem o hype da época do OK Computer e nem essa idolatria que até hoje as pessoas têm pelo Radiohead, assim. Claro, não é uma banda desprezível, mas a expectativa... Sabe aquela coisa de expectativa e realidade? A expectativa é de ser a maior banda do mundo e a realidade, pra mim, também... É tão meia boca quanto o Arcade Fire. Sei que vai ter um nego me odiando por causa disso, mas... Inclusive a minha esposa, a Denise, nossa, é super fã. Mas, pra mim, não rola não, cara. Então, Denis, falando do Radiohead, eu também vou falar, que tá aqui na minha lista também. Eu acho a banda mais superestimada do mundo, assim, né? Pelos fãs, pela crítica. Tipo, basicamente, qualquer coisa que o Radiohead vai lançar, automaticamente vai pra lista dos melhores discos do ano. Não sei se você já reparou nisso e tal. Então, eu acho que é quase uma máfia, assim, né? Entre os críticos, né? É, meu. Tipo... É impossível o Radiohead lançar alguma coisa que não vai estar automaticamente lá nos rankings da Pitchfork. Não, parece que os caras não precisam nem ouvir disco, né? É, e eu confesso que pra você que eu até gosto do The Bands lá, e eu gosto do OK Computer. Mas assim, eu explico por quê, cara. Eu gosto muito da Paranoid Android, cara. Porque eu lembro muito quando eu era mais jovem, assim. E eu assisti na MTV. E eu lembro bem do dia que o Gastão, talvez o Massari, um desses ícones aí da MTV das antigas, tipo, estreou. E eu gostei da música. Porque eu não sei se você lembra, não sei se você ouviu na época, se você tem paciência, da Paranoid Android, que é bem legal. Ela começa lenta, depois ela fica pesada, ela tem uma coisa meio de música épica, assim, né, clássica e tal. Então eu gostei, assim, mas é foda, é bem que você falou, assim, o grupo se aventura nesse experimentalismo minimalista, assim, como você mesmo disse. Próximo disco dos caras, os caras vão tocar com uma campainha e o Thom Yorke gemendo, e os caras vão ganhar todos os prêmios do mundo, tá ligado? É. Então eu acho que esse fanatismo, essa aura aí de, ai, os caras são magnânimos, eles podem fazer o que eles querem, enche um pouco o saco, né, e eu acho que talvez afaste também, me afasta do grupo, assim, né? E é meio arrogante, assim, eu vejo que eu tenho alguns fãs que meio que, se você não entendeu, se você não entendeu e critica, você é meio tirado de burro, né, pois é, quando você não entende a música. Genialidade dos caras, né? É, então assim, é bem complicada a situação do Radiohead, assim, tá ligado? E é um saco, tá ligado? É bem chatinho. Mano, agora eu vou falar da cantora mais superestimada, sei lá, da história da música ou quase isso. Tem um monte de fã, cara, eu não entendo. E essa Beyoncé, hein, brother? Não, ela quer pagar de militante, sendo que ela é casada com Jay-Z, que é o cara que falou horrores de mulher nas músicas, entendeu? E ela é toda feministona. Ela quer ser a militante racial agora, Panteras Negras e tal. E se você ver as fotos do começo da carreira pra agora, ela tá muito mais clara e tá com o cabelo muito mais liso e, sei lá, se bobear, operou o nariz e caramba. Então essa mina é uma contradição. Tradição ambulante. E além disso, ela paga de mina do rap, em The Hood, é mina das ruas e tal. E não é nada disso, cara. Ela é uma super produzida artista. O show dela é brega, tipo, parece show da Celine Dion em Las Vegas, tá ligado? 200 dançarinas, ela fazendo pose de diva, cantando com o ventilador na cara pros cabelos mexerem, entendeu? E as músicas dela, pra completar, não tem nada demais. Eu até gosto de umas duas músicas dela. Acho que Crazy in Love é uma música legal. Deja Vu é uma música legal, mas parou por aí, cara. A música mais conhecida dela é Single Ladies. Aquela música é horrorosa, é detestável. Ela fica... Tem um, dois versinhos que ela se repetindo, repetindo, repetindo. É irritante. E não tem nada demais, assim. Eu acho que ela é considerada uma diva, uma deusa. E o repertório dela é muito mais fraco do que outras cantoras pop, cara. A Rihanna é mais interessante. A Katy Perry é mais interessante. Até esse disco novo aí da Miley Cyrus, que ela resolveu mudar de personalidade pela 20ª vez e fazer um som mais country pop, meio Nashville. Tem alguma coisinha ali que dá pra ouvir, entendeu? Agora, o som dela, eu acho que nada se aproveita. E a pretensão dela de querer ser o que ela não é me irrita profundamente. Então, cara, Beyoncé, mano, longe de mim, beleza? Ô, Denis, Dani, será que a Miley Cyrus é a nova David Bowie? Afinal, ela já teve várias Nossa fases. Senhora! Só eu acho que é, mas só tem um pequeno detalhe, o talento, cara. Tirando isso, pode ser. É verdade. É, então eu acho só ela também é outra que... Cara, ela usa muitos produtores, eu acho meio estranho isso aí, entendeu? Mas talvez que eu seja velho e tal, eu acho que, tipo, a pessoa tem que fazer... Tudo bem, ela não precisa criar sozinha, né? Mas, cara, usar 15 produtores e 25 compositores, eu acho meio exagero. Assim. É que a gente é do tempo, enfim, que né? Um artista, ele pegava um violão e fazia uma música, tá ligado? Não quero pagar uma de velhão aqui, eu sei que tem o equipamento eletrônico que ajuda, DJ, produtor, meu, tudo bem. Só que as músicas dela, cara, é o que você falou. Você olha a ficha técnica, é ridículo. Tem mais de 100 pessoas envolvidas, aí você vai ouvir o som esperando uma coisa de outro mundo. Não é, cara, é um black pop aguado pra caramba, umas batidas roubadas de um monte de gente. Aliás, ela gosta de chamar um monte de convidado, mas é só pra fazer nome. Tanto tem música dela que tem participação de James Blake, tem música dela que tem participação de Jack White, e você vai ouvir e falar, cadê os caras? É mais um popzinho aguado, com umas batidinhas pretensamente modernas, e só, cara. Eu acho que a Beyoncé tinha que ter uma lição com várias outras minas, eu nem vou falar de Aretha Franklin, nem vou chegar ali, mas da Madonna, cara. Ela era uma artista pop também, super produzida, e se você pegar o repertório, ela dá uma surra na Beyoncé, me desculpe, cara. Quem idolatra a Beyoncé, no mínimo, não conhece o repertório da Madonna, ou é muito novinho e não tem referência, porque se você pega ali os discos mais clássicos da Madonna, o próprio Erótica, o Ray of Light, cara, tem coisas ali que você fala, pô, isso é bom, isso é pop do bom. E da Beyoncé, eu já ouvi vários discos e até agora, cara, tem duas músicas ali legaizinhas, de resto, fraco. Bom, isso aí, eu acho que você mexeu com o vespeiro e eu vou mexer com um agora, hein, Denis? O que manda? É o Bob Dylan, né? Nossa, mano, Bob Dylan. Bom, Bob Dylan, né? O que falar? Bom, eu nunca consegui, tipo, cara, embarcar no som do maluco, assim, na verdade, sabe? O deus da música aí. Eu não sei, eu não consegui absorver a música e tal. Pra mim, eu acho muito folk, tá ligado? Muito... O vocal dele me irrita um pouco, assim, tá ligado? E eu já ouvi críticas sobre isso, de gente que se irrita um pouco com o vocal dele e tal... E olha que, cara, eu não sou um maluco totalmente ignorante. Assim, eu ouvi os discos mais famosos dele, tá ligado? Tanto na fase folk quanto da fase elétrica. Pô, eu já ouvi o Blonde on Blonde, eu já ouvi o Highway 61 Revisit, eu já ouvi o Blood on the Tracks. Cara, mas, tipo, obviamente eu sou um ignorante e não consegui extrair bosta nenhuma, tá ligado? E eu meio acho foda, tá ligado? Sei lá, eu tenho um problema com esse endeusamento de personalidades, assim, tá ligado? Mas, assim, o bom é que eu sei que ele nem curte isso, tá ligado? Aliás, ele odeia isso, né, mano? Ele despreza essa fama toda que ele tem, tá ligado? Mas, assim, é isso, tá ligado? Não é que eu odeio, mas é um negócio que eu não consigo parar pra ouvir, assim, sabe? É um negócio que eu já tive, aquela coisa de... Não, eu vou, cara, eu tenho que gostar dessa merda, sabe? Pô, eu tenho idade. Pô, eu conheço pessoas muito legais e que manjam de música e gostam e tal. Então, sabe, quem sabe um dia aí, quando eu tiver maduro o suficiente, eu me apaixono aí pela carreira do cara, né? Quem sabe, né, Denis? Não, mano, mas é assim, eu entendo um pouco o seu ponto de vista, porque musicalmente, em termos de arranjos e tal, realmente não é nada de outro mundo. É aquele country, folk, um pouquinho de rock e tal, que, na verdade, muitos outros artistas fazem um pouco desse estilo. E, em termos de arranjos e tal, fazem até com mais competência. O caso do Dylan, a primeira questão é do pioneirismo, né? Dele ter sido o primeiro cara que eletrificou o folk, ter sido um revolucionário, um cara que navegou... E foi sim, estirado, muito, né? E navegou totalmente na onda da contracultura, influenciou muita gente. E também o forte dele são as letras. A gente, nós somos brasileiros, então a gente não tem todo o repertório para entender a genialidade, todas as citações literárias, históricas. Ele é um cara que estuda demais, ele tem um conhecimento muito grande de religião também, então ele fala de cristianismo, entendeu? Tanto é que ele ganhou o Nobel de Literatura, que as letras dele são espetaculares, mas a gente entende, claro, tal, sei lá, se não entender o que ele fala, até porque a voz dele é meio difícil de entender, pega a tradução, mas a gente não tem esse repertório pra falar assim, nossa, o que ele falou, olha a referência que ele pegou, é muito genial. Tá, tem um monte de fã, que entende, que estudou, que foi a fundo e tal. Mas, mano, a vida é muito curta pra gente ficar, sabe, em cima da obra de um cara só, tentando pegar aquela vírgula que não sei o que, não sei o que lá. Então, em relação ao Dylan, eu até cheguei, cara, a ler algumas matérias sobre a importância da carreira. Então eu li. Então não é uma coisa de má vontade, sabe? De tipo, bah, não gosto dele porque ele é um mala e tal. É simplesmente não bate, sabe, musicalmente, assim. É um negócio que, quem sabe, cara, olha, eu vou falar pra você uma coisa recente. Eu, como era um cara muito ignorante, eu não gostava de pós-punk. Não que eu não gostava, mas era um estilo que eu achava meio chato e tal, porque, sei lá, eu escutava o Pio lá e achava mó chato e tal. Então precisou eu ser mais velho, precisou eu ter referências, escutar discos legais, e hoje eu escuto pós-punk pra caralho. Então quem sabe aí eu tenho uma porta de entrada aí pro Dylan e pro folk em si, e eu conheço a carreira do cara, porque eu sei que é uma carreira fascinante, como você disse aí, com uma coisa lírica e tal, muito, muito inteligente. E então, quem sabe, mas cara, agora sim, cara, eu não consigo parar e escutar um disco inteiro do Bob Dylan, e qualquer música que eu escuto na rádio, aquela vozinha já me dá uma... Pô, você cantou Mr. Tambourine, mas essa música é maravilhosa, tá vendo, cara. Ele, violãozinho, tá, a voz ruim dele, putz, não é demais, cara. Então, o que não bateu em você, bateu em mim, cara. Então, quem sabe, mas quem sabe, né, Deus? Quem sabe, né? Por enquanto, tá fora aí da minha maturidade. Bom, o meu acho que vai dar um pouco de polêmica, mas primeiro eu vou me explicar. A banda que eu vou colocar agora é o The Doors. Quem me conhece sabe que eu não vou com a cara de The Doors. Vem de um pequeno trauma de uma pessoa que eu conheci aqui no Jaçanã, que o apelido dele era João Mentiroso. É o João Dória? E ele era... É não, outro mentiroso? Chama João Mentiroso. Pessoas chamavam de João Mentirosa, algumas outras pessoas chamavam ele de Johnny Liar. E ele era... Não, ele era várzea em pessoa, só que ele era fã do The Doors, entendeu? Então putz, cara, sabe quando você liga automaticamente uma banda com uma pessoa, isso acaba estragando um pouco. E uma coisa complicada que eu tenho com o The Doors é a porra dos tecladinhos lá, que aquilo ali, aquele teclado me irrita um pouco, sabe? Pô, tipo, Ray Manza, tem cara. Uns riff, mas tem uns riff legal ali que some no meio do tecladeira lá do cara, tá ligado? Então, puta, eu acho... E aquela figura do Morrison, pô, o Morrison era mó babaca, na verdade. Isso é verdade. Né? Se achava... Ah, eu sou o Deus Lagarto, eu sou... Cara, qualquer um que assistiu o filme de The Doors pega nojo pelo cara, o cara é um idiota, assim, né, mano? Cara, eu já ouvi falar que ele não era tão otário quanto falava no filme. Eu já vi gente falando que ele era muito mais otário do que falava no filme. Então, assim, aquilo ali me deu uma visão meio... Porra, cara, que cuzão, tá ligado? Mas assim, reconheço algumas coisas importantes assim, do The Doors, e uma coisa que eu gosto do The Doors, eu gosto da The End. Essa é boa. Eu acho uma das músicas mais apocalípticas criadas, assim, tá ligado? Na história, assim, tipo, é muito sinistra aquela porra. E, pô, e ela foi usada no Apocalipse Now, que é um puta filme foda, né, Denis? Não sei se você chegou a assistir. Opa, se assistir, espetacular, cara. Dá mó vibe ruim. Toda vez que toca num filme essa música, você sabe que coisa boa não vai acontecer. Aliás, eu acho que essa música e aquela House of the Rising Sun, quando começa a tocar num filme, você sabe, mano, que vai dar merda, não é verdade? Você sabe que alguma coisa boa não vai acontecer, tá ligado? Então, pô, eu acho legal isso. Outra importância do The Doors, que é que talvez, Denis, se o The Doors não existisse, talvez não teria existido um punk tão recente, né? Por quê? Porque no livro Mate-me, Por Favor, o Iggy Pop, ele disse que, cara, ele assistiu um show lá na Universidade de Michigan, em 67, do The Doors, e foi ali que ele criou aquela persona, tá ligado? Inclusive, o Iggy Pop sempre faz show sem camisa, né, cara? Isso aí é influência direta do Morrison, né? Que era outro que gostava de mostrar o corpinho, né? Exatamente. Então, se você for ver a performance do The Doors na época do auge, quando o Jim Morrison tava em forma ainda e tal, e comparar com os primeiros shows do Stooges, é muito parecido, né? Então o The Doors tem essa importância, mas tirando isso, puta, eu acho uma merda. Cara, eu vou falar uma coisa, eu gosto de The Doors no disco, ao vivo é um saco, cara, a música que tem 5 minutos vira 20, aí o Jim Morrison declama um poema, aí chama alguém da plateia pra brigar, aí, sei lá, rola no chão, aí quer fica aquele solo pinto interminável de órgão, depois entra a guitarra. Puta, é um saco, velho. Mas, assim, eu gosto. A única música que eu não suporto é Light My Fire. Não sei porquê. Nunca gostei, nunca vou gostar. Aliás, isso vale tema de um programa, viu, cara? Músicas que todo mundo gosta, menos eu. E eu odeio Light My Fire. Mas, assim, Riders on the Storm, The Music is Over, 521, Roadhouse Blues, People Are Strange. Cara, tem muita coisa boa. Não é, assim, uma banda que eu tenho todos os discos, coleciono e tudo mais. Mas uma coletânea, ou até, cara, no meio de um show de banda cover, sabe aqueles barzinhos de banda cover, e aí o cara manda um Roadhouse Blues, Love Me Two Times no meio. Roadhouse Blues, é divertido Blues, pra né? caramba, né, meu? Então, uma curiosidade sobre o João Mentiroso barra Johnny Liar, é que ele chamava Light My Fire de Light My Future. Lager? Então, só isso você já entende um pouco da... Light My Future. Nossa, ele achava que cantava Light My Future, Come On Baby, Light My Future. Então você vê como é que era essa pessoa chamada João Mentiroso, a lenda. Cara, agora que você me falou isso, me veio uma ideia na cabeça que eu não lembrava. Eu conheci um cara também muito otário, que chamava Era um cara que, tipo, sabe, na época, sei lá, lá pelos 18, 17 anos, você começa a tentar pegar as minas e tal, o cara ficava gritando atrás das minas, era tipo um gordinho assim que não pegava ninguém, ficava atacando coisa nas meninas, era puta idiota. Qual que era a banda preferida do cara? The Doors. Qual? Aí ele enchia a cara, ele enchia a cara e tirava a camisa, falava que ele era o Jim Morrison e ficava pulando de peito no chão, assim, no chão mesmo, sabe? Ah, eu sou o Jim Morrison, when the music is over, e plau, pulava no chão de peito, assim. O cara, obviamente, não sentia muita dor, porque o cara era gordinho ali, dava pra amortecer. Mas o cara era um babaca também, a banda predileta também. Dele era The Doors, cara. Será que The Doors é a banda predileta dos idiotas, mano? Eu acho que é. Tem outras aí. Tem uma aí que eu vou... Vai dar o que falar, que os fãs são piores. Mas, enfim, eu acho que o The Doors atrai esse tipo de fã. Cara, eu vou falar de uma banda e de um artista também que eu confesso que eu fico até meio envergonhado de falar isso. Porque é tanta gente que adora, que idolatra, que eu devo estar sendo um idiota, assim, de não curtir, cara. Que é Velvet Underground e Lou Reed, sabe? Puta, isso vai... Mano, é o seguinte, eu acho que muitas vezes as pessoas gostam mais de um artista, ou melhor, falam que gostam mais de um artista ou de uma banda pela história, pelo contexto, pela música em si, entendeu? Então o Velvet Underground tem aquela coisa romântica de ser a Nova York perigosa dos anos 70, da cena do punk e Andy Warhol. Aí tinha lá sadomasoquismo, falava de drogas, de perversidade, Lou Reed casado com travesti, super libertário e tal. Então acho que nego vai muito nessa onda, e aí na hora de ouvir o som fala, nossa, é demais, é o máximo. Cara, não é o máximo, e é mesmo a carreira solo do Lou Reed. Ok, tem músicas muito boas, Perfect Day é bem legal, Take a Walk on the Wild Side, ok, Sweet Jane já é bem mais ou menos, mas é uma coisa ou outra ali, cara. Eu tentei já, juro por Deus, eu tentei ouvir disco, eu tentei ver show, e cara, não é legal, assim, na boa, cara, eu realmente não gosto. Eu acho que é uma banda super estimada também, pode até ter influenciado Deus e todo mundo. Mas eu acho que nego vai muito mais nessa história aí, nesse contexto todo, do que na música em si, entendeu? Eu não vejo nada ali que seja superior, nem de perto, ao que o David Bowie fez, ao que o New York Dolls fez, ao que o Iggy Pop fez, entendeu? Então eu acho que nessa praia aí de coisas libertárias, com influências do punk, super modernas pra época e tudo mais, eu acho que tinha gente que tava muito na frente ali, não sei o que você acha. Não me incomoda não, eu gosto, principalmente aquele do Nico and the Velvet Underground e tal, então eu acho legal, principalmente que assim, eu sou um cara que sou viciado naquele livro Mate-me, por favor, e não sei se você chegou a ler. Mas o Velvet, porra, teve uma importância enorme, assim, tá ligado? Pra aquela cena ali, sem né? dúvida. E aquela cena acabou originando muita coisa que a gente gosta e tal. Então, não só foi influência no punk ali, eu acho que a atitude no palco ali, acho que isso que foi o grande choque na época, assim, né, mano? Porque antes de lançar o primeiro disco, porra, os shows do Velvet, o pessoal usava roupa de SM e ficava dando chicotadinha um no outro, sabe? Um puta, mano, tá ligado? E era, mano, era o quê? Era a final não, dos anos 60. Não, o fato é que os shows iam ser demais, assim, absurdos, né, cara? Não, era demais e tal, tá ligado? E é super barulhento, assim, tem umas músicas do Velvet que você vê o que vai inspirar ali o Sonic Youth depois. Então, por exemplo, eu não consigo entender O que o Bob Dylan foi ali influenciar, entendeu? Eu sei que influenciou muita gente, mas eu consigo detectar o que o Velvet serviu para as outras bandas. Então eu ouvi muita coisa que o Velvet jogou ali e muita gente pegou, tá ligado? Então, pô, você pega que tem banda dos anos 90, o Sonic Youth tem super... Mano, tem muita influência de Velvet, né, cara? Pô, muita banda, assim. Então eu acho que é importante por causa disso, assim, tá ligado? E o Lou Reed, cara, ele tem aquela fama super fodida, assim. O terror dos jornalistas, né? Não sei se você sabe da fama que ele tinha. Ah, sim, é. Putz, ele, mano, assim. O entrevista dele era se um você foda, pegasse, né, ele num mau dia, você tava fodido, assim, tá ligado? Você ia ter a pior entrevista da história, assim. Então tem essa aura perigosa, assim, que era legal, assim, tá ligado? Mas eu gosto, assim, eu acho bacana. Mas é um bagulho que eu não pego o disco pra ouvir inteiro, assim. Mas, cara, não me incomoda, eu acho legal, assim. Até por causa do livro. Leia Mate-me, por favor, de novo. Quem sabe você entende o... Tá bom. A merda aí que o Velvet tá fez. Tá bom, vou seguir sua dica. Bom, ô Denis, agora eu vou pra uma, eu não sei se é levinha, não sei se você gosta também, eu vou pra Bjork. Mais ou menos, hein, cara? Eu acho mais ou menos. Então, é o seguinte, cara, ó, tirando algumas músicas aí que ela tem, como Army of Me, né, o Sugar Cubes, que era a banda que ela tocou, que era bem legal e tal, que era meio punk e tal. A carreira dela era bem tradicional, assim. Era meio trip-hop, meio música eletrônica e tal. Tinha um pouco de pop ali. Tinha uns experimentalismo nos discos dela ali, até o metade dos anos 2000 ali. Aí, de repente, ela começou, cara, a experimentar com uns bagulhos surreal, assim. Avant-garde, música experimental, gritinho, voz sussurrada e tal. E aí, cara, porra, cara, acho que eu sou muito burro e eu não entendo música abstrata, assim. Porque eu cheguei a pegar uns discos, porque, pô, a gente trabalhou junto com um rapaz chamado Polaco, Luiz Polaco. Grande Polaco, abraço, Polaco. E é um... Abraço, Polaco. E é um grande fã de Bjork, e às vezes eu vejo ali até escutando no Spotify, disco e tal. Então eu falo, porra, mano, se ele, que é um cara que, pô, ele gosta de punk, de hardcore, de metal, que nem a gente, se ele pega, por que eu não posso pegar? Cara, e eu escuto, meu. Não sei, cara, eu não consigo entender, tá ligado? É um som de outro planeta, tá ligado? Porque eu simplesmente não consigo entender ali o que se passa com ela, tá ligado? Então, sei lá, mano, não consigo entender, tá ligado? Não consigo entender. Então, eu acho muito chatinho o negócio, assim. E aí, o meu último, que eu sei que vai me xingar, mas assim, velho, Iron Maiden. Tá louco, mano? Calma, que eu entendo. Olha, o problema deles não é nem musicalmente. O problema é os fãs. Todo mundo conheceu um fã de Iron Maiden. Eles só não... eles só não são piores que os fãs do Manowar. Nossa, mas assim, mano, cara, aí, pô, o fã do Iron Maiden só escuta Iron Maiden. Iron Maiden, Iron Maiden, Iron Maiden. Ele não escuta outra coisa. Eu tenho amigos aqui que só escutam Iron Maiden. Aí você pergunta, e aí, você tá ouvindo outra coisa? E não ouve. E o Iron Maiden acho que foi a minha maior decepção musical quando eu comecei a escutar rock. E eu tinha aquela fitinha com o Ed na capa, agora eu não lembro qual que era o disco e tal. Eu falei, cara, isso deve ser a coisa mais assustadora da história, tá ligado? E, velho, eu escutei e é mó melódico, mó guitarrinha bonita, tá ligado? Aí eu, caralho, e o cara canta mó bonito. Então, assim, o Maiden pra mim, cara, é chato por causa dos fãs, tá ligado? Não todos, porque, pô, eu tenho certeza que tem uns fãs de gente boa, tá ligado? Mas olha, eu conheci cada fã de Iron Maiden que você não consegue falar de outra coisa que não seja Iron Maiden, tá ligado? Então, é isso aí, esse é o meu primeirão aí, o meu topo aí. Mas lembre-se, cara, aqui é só uma opinião, tá? Certo. Ô, Jean, sabe o que acontece, cara? Os fãs de Iron Maiden não conseguem reconhecer que a banda acabou faz alguns discos. Desde que o Bruce Dickinson voltou, aliás, eu lamentei bem a volta do Bruce Dickinson, porque a carreira solo dele tava muito boa, cara. O Accident of Birth e o Chemical Wedding são dois puta discos, assim, muito bons. E aí ele voltou, eu fiquei, será que vai acontecer? Aí lançaram Brave New World, que é bem legal, e depois, cara, Dance of Death, Book of Souls, que é o mais recente, o Amolade, A Matter of Life and Death. Puta, cara, eu não gostei de nenhum, viu, brother? Mas, enfim... Ô, Gema, a gente já meteu pau em todo mundo. Então, cara, vamos ver as pessoas, porque, assim, a gente mandou nas nossas contas pessoais nas redes sociais e também nas contas do Interferência Show, demos uma prévia da pauta desse podcast, né? Pra que as pessoas dessem opiniões e tal. Cara, a gente recebeu um monte de resposta e foram umas respostas até meio surpreendentes, assim. Então, ó, por exemplo, Marcelo Vargas falou System of a Down. Pô, System of a Down é legal. A Mauri lá... Você curte System of a Down também, certo? É legal, é legal. Mas não é também, ah, caralho, a banda do meu coração, né? Cara, eu acho bem criativo, assim. Eu acho que é um metal exatamente. Diferentão, bem criativo. E é difícil inovar dentro do metal e os caras conseguiram, entendeu? E divertido também, né? Até meus filhos gostam de algumas músicas do System of a Down, né? Então... É verdade, a música é meio de criança, né, cara? Às vezes fica uns sonzinhos meio de circo, assim. A criançada curte, né? Curte mesmo. É, agora, ó, na Paula Xavier, a Mauri Lava não curtem YouTube. Bom, YouTube eu gosto, mas eu entendo quem tem bronca do YouTube também. É, Ana Paula Xavier também não gosta do Pearl Jam. Pô, Pearl Jam eu gosto. Paula Amaral não gosta de Rolling Stones, cara. Juliana Neves não gosta de Legião Urbana e Capital Inicial. Bom, aí é chutar cachorro morto. O Renato Gonçalves Milani não gosta do Oasis. Cara, a Bruna Martinelli não gosta de Beatles, brother. A Renata Turbiani não gosta de AC/DC. E a Paula Penedo odeia Queen. Como é que pode, cara? Essas bandas clássicas, né, meu? Aí tá me tirando. Aí tá tirando. E o Felipe Cruz falou de uma banda que eu poderia incluir nas minhas também, que é o Wilco, cara. É um folkzinho pop bem mais ou menos o pessoal idolatra, né, cara? Estranho. E nas suas listas aí, ô Jean, o que, que o pessoal escreveu, cara? Bom, ó, na minha também bombou aqui de reclamações. E aí vou começar aqui com o primeiro, que é o Flávio Gasperini. Aí ele colocou Coldplay, King Diamond, Vinnie Vince, Invasion, Manowar, NoFX e Jethro Tull. Caralho, quanta banda, hein, mano? Ele odeia gente de tudo quanto é tipo, né? Exatamente. E aí a Marcela Ferrari Bosco colocou Black Sabbath, mano. Aí tá me tirando. Não, né? Black Sabbath não dá, né, fia? Ô, vai ouvir, meu. Ô, você não conhece, cara. Deixa quieto, viu? Não vou nem fazer comentários aqui, porque essa eu engoli. É, um minuto de silêncio pra ela. Segue o bonde. O João Martin Jr. colocou White Metal, que é aquele estilo de metal cristão, tá ligado? Mano, mas a gente nem entende as letras, cara. Tanto faz, mano. O metal gospel, né? E o Luciano Sibinelli colocou AC/DC. Ah, mano. É. O Leandro Medeiros colocou Iron Maiden, Aerosmith, Nirvana, Power Metal e Rock Farofa. Meu Deus, esse metralhou geral. Pô, cara, agora de quê, meu? Sobrou o quê? O Thiago Ferraz colocou Pink Floyd, Blink-182, NoFX. Que, NoFX? É, maluco, você não conhece, meu. Oh, vai ver as letras, cara. O Fat Mike é um puta de um letrista, cara. A Renata Campos Salles colocou U2. A Raquel Rubin colocou Coldplay e Pink Floyd. A Carla Ferreira colocou Depeche Mode, mano. Caralho. Quem odeia Depeche Mode? Estranho, né? Exatamente. Carolina Schmitz colocou Iron Maiden, velho. E aí, assim, Wesley Diego Emes colocou Metallica. Porra. Não, só pra isso. Juliana Parolo colocou Coldplay. E vou falar, viu? Coldplay é uma banda que... totalmente odiada aqui, que eu tô vendo, viu? Mas sabe por quê? O Coldplay é meio traidor do movimento indie, tá ligado? Porque os dois primeiros discos deles, tal, eram bem indiezinhos. Eu lembro que o pessoal curtia, tocava nas baladinhas e tal. Aí eles foram pro lado pop, assim, exageraram. Agora tá, tipo, popero farofa, assim, entendeu? Então o pessoal não curte por causa disso. Exatamente. Eduardo Stricher colocou Gorillaz, Aerosmith e Living Color. Porra, eu gosto. Cara, nossa, Living Color eu acho demais, acho sensacional. Não, cara. Eu gosto do Living Color e do Aerosmith do começo da carreira. O Gorillaz eu até entendo alguém não gostar e tal. Eu gosto. Pedro Rios... então, eu gosto, mas também não sou mega não, fã também de defender não. Também. E o Pedro Rios colocou Guns N' Roses, Legião e Raul Seixas. Puta merda, hein? Vai o Toca Raul, os Toca Raul não, vai ele se ele arrumou treta com as três maiores tribos do rock, né, cara? Exatamente. A Marina Gomes colocou o mesmo que eu, que é o Iron Maidens. E ela colocou pra e tal. E o René colocou Los Hermanos. Mano, essa banda também, assim, eu não vou falar nada, porque é uma banda que eu desprezo totalmente, assim. Nossa, tá, também acho um lixo, cara. E aí a mais curiosa, assim, que a gente nem lembrou, foi a Márcia Bueno, que ela colocou Roupa Nova. É verdade, não. Ah, Roupa Nova. Mas tem gente que gosta, né? Mano, quem gosta de Roupa Nova? Só minha tia, tá ligado? Pra fechar, a Rejane Tamoto colocou essa, acho que o Denis também não vai gostar, e nem eu gosto. Jota Quest. Não curto, cara. Ó, vou te falar, os caras do Jota Quest, eles são muito bons tocando, assim. Tipo, bons instrumentistas, né? Mas essa é a maior prova de que tocar bem não é sinal de porra nenhuma, né, meu? Não, e é meio sem sal também, né, mano? É um groove meio pra... e aguadão, tá ligado? Você quer ouvir funk? Exatamente. Vai ouvir, mano. Earth and Fire, Chic, vai ouvir essas coisas, cara. Jamiroquai, até Jamiroquai, né, velho? Jamiroquai. Jamiroquai que tem mais groove, né, mano? O Jota Quest é o Jamiroquai com aquela pitada de pop sem graça brasileiro, assim, tá ligado? As docicadas, sabe? Exatamente. Cara, a gente meteu o pau em todo mundo, né, meu? Ó, próxima pauta, vamos fazer uma coisa mais de boa, assim, tá ligado? Porque, mano, vamos, a gente vai arrumar briga com todo mundo, brother. Provavelmente ninguém vai voltar pra ouvir esse programa. Já fudemos com tudo aqui, Denis. Não, mas, ó, segura aí, ó, você que tá odiando a gente, segura aí que essa sessão agora é legal, se liga. One, two, three, four. One, two, three, four. Bom, a nossa sessão 1, 2, 3, 4 significa o seguinte: não é top 3, não é top 5, é 4, cara. E não é listinha também, pode ser e pode não ser. São 4 coisas aqui que a gente vai destacar sobre música, e aí a gente vai fazer a nossa relação e vai discutir sobre isso, certo? Bom, e pra começar nesse primeiro episódio, nós vamos fazer o seguinte, cara. 4 vocalistas que estão na banda errada. E a gente elegeu a nossa listinha aqui, ó, de novo. Você pode mandar e-mail pra gente, pode entrar em contato pelas redes sociais. Manda sua lista também, dá sugestão de pauta. Cara, a gente tá totalmente aberto à participação de todo mundo aqui. É ou não é? Bom, posso começar hoje, Jean, com a minha listinha, mano? Pode sim, pode sim. Ó, vou falar o meu primeiro aqui, cara. Blaze Bayley no Iron Maiden. E eu explico. Não é que ele é um mau vocalista, não é, mas a voz dele não tinha nada a ver com Iron Maiden, cara. E ele substituiu um dos caras que tem a voz mais aguda e um dos frontman mais foda da história do rock, que é o Bruce Dickinson, e entrou um cara que ficava parado no palco e ele tem o timbre mais grave. Então na hora dele cantar ao vivo as músicas da fase do Bruce Dickinson, era uma piada, cara. Eu vi 2 shows assim, são lamentáveis, eu ficava com vergonha por ele. Mas as músicas que ele canta no Iron Maiden não são ruins. Aliás, ele gravou 2 discos. O primeiro, X Factor, é muito bom. Eu acho muito bom esse disco. E o segundo é uma bosta, que é o Virtual Eleven. Mas assim, ele cantando as músicas dele até encaixava com o Iron Maiden. Só que na hora que ele ia cantar ao vivo, quando as pessoas faziam comparação, que sempre fazem com o vocalista anterior, cara, não dá, cara. Substituir o Bruce Dickinson não é pra qualquer um. Aliás, rolou na época uma história de um concurso pra eleger o substituto do Bruce Dickinson, e o André Matos ficou lá nas primeiras colocações, ele e o Edu Falaschi, né? Mas você tá ligado que esse lance aí é armado, né, cara? Porque o Blazing Bayley abriu uns shows do Iron Maiden na Inglaterra e o Steve Harris ficou todo impressionado com o cara e tal. Porque ele encaixava bem ali no som da banda do Wolfsbane, que é uma banda legal, um som mais hard rock e tudo mais. Então foi meio que na base da amizade e na admiração do Steve Harris. O concurso aí foi meio fake. Mas acabou dando tão errado, que ele foi mandado embora. Inclusive depois de um show no Brasil. E teve que voltar o Bruce Dickinson aí pra salvar a pátria. Mais ou menos, né? Mas pelo menos ao vivo os caras ainda mandam bem, cara. Ó, outro aqui da minha lista. Tem um aqui na minha lista que quem curte hard rock também sempre coloca. Mas quem é fã de rock em geral, assim, porra, nem sabe do cara, nem lembra, porque é totalmente esquecível. Que é o Joe Lynn Turner, que era do Rainbow, né? No Deep Purple. Ele gravou um disco só, que é o Slaves and Masters. Nasceu em 90, cara, esse disco. E nessa fase o Deep Purple tava muito equivocado, porque... não entendi porquê, foi na época pré-grunge, eles lançaram um disco completamente hard rock farofa, até as roupas dos caras. Tem uma música que é conhecida desse disco, que chama King of Dreams. Dá uma olhada no clipe, cara, eles estão completamente com roupinha, com franjinha, cabelinho em pé, tá ligado? Parecia o Bon Jovi. Pô, é Red Purple, né, meu? E a voz do Joe Lynn Turner é uma voz meio docinha também, meio hard rockzinho farofa. Essa música não é tão ruim, mas o disco é uma bosta, assim, e foi completamente, cara, esquecível. Ainda bem que ele saiu fora rápido, aí os caras gravaram o The Battle Raged On, já com o Ian Gillan de volta, né? E, porra, esse disco fez o maior sucesso, é um puta disco. E foi uma passagem completamente esquecível da história do Deep Purple. Cara, agora eu vou chegar arregaçando. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar mal, outras vão falar bem. Porque é uma polêmica que sempre rola no mundo do metal. Mas o Derek Green no Sepultura, cara... Infelizmente, ele tá na banda errada, assim. Ele é um ótimo vocalista. Inclusive, no último disco que eles lançaram, Machine Messiah, tem alguns trechos que ele canta limpo, com a voz dele mesmo. No Rurback também tem alguma coisa. E a voz dele é muito bonita. Mas, cara, ele não se encaixou com o estilo da banda. Primeiro porque o Max Cavalera, claro, era o frontman da banda, cara, extremamente carismático, com aquela guitarra podre, aquele estilo meio mendigão do metal, assim, tá ligado? E ele agitava muito no show. Agora, o show do Sepultura, se você vê agora, Derek Green fica parado, ele nem fala com a plateia, quem fala é o Andreas, entendeu? Então, ficou totalmente sem graça, e outra coisa que o Sepultura perdeu muito foi ficar sem uma guitarra. Tudo bem que a guitarra do Max só tinha 4 cordas, era uma base completamente bagaceira, tocava porra nenhuma, mas o Sepultura com uma guitarra só agora, com o Andreas, fica um buraco, fica faltando alguma coisa, especialmente nas músicas novas. Até porque se fosse pra contar com o baixo do Paulo Júnior, né, pra tapar o buraco ali, pra fazer alguma coisa, não dá, cara, ele é muito limitado. Então o som do Sepultura acabou ficando meio magrinho ao vivo, meio sem graça e tal. E também tem mais um fator, Sepultura, cara, era os Jungle Boys. Então eram os brasileiros que faziam um som furioso, falando da criminalidade do Brasil, tinha aquela coisa meio tribal e tal. Na hora que entrou um americano, perdeu a graça da história do Jungle Boys, tá ligado? Se eu pudesse falar dar um conselho pro Andreas, cara, inclusive ele mora perto da minha casa, se eu pudesse ir lá, bater na campainha dele lá e falar com ele, eu ia falar pra ele chamar o Marcão de Claustrofobia, cara. É o cara perfeito, ele é meio verdade. Maloqueirão também, faz uns riffs, toca guitarra, é um cara que agita, fala uns porra, tipo meio Max Cavalera, assim. Porra, ia dar certo, tava lá na cara do gol, entendeu? Mas aí ele quis fazer um negócio diferentão, chamou o Derek Green, não sei se ele queria atingir o mercado americano, cara, ele deu muito errado, assim. Sepultura não tá mal, lançou discos legais, Machine Messiah, por exemplo, é muito bom, Urbeck também acho muito bom, mas perdeu o bonde e, cara, já que a reunião não vai acontecer mesmo, todo mundo ali se odeia, o jeito é ouvir o Cavalera Conspiracy, ouvir o Sepultura do jeito que tá mesmo, se conformar. Ou ver os shows antigões que você vai ver, aquilo, puta, era foda, cara, Sepultura com mais 2-3 discos ali naquela pegada do Chaos AD do Roots, ia ser quase um Metallica da vida, assim, tá ligado? Puta pena, meu, pena mesmo. E uma coisa, Denis, só que eu queria incluir, é que eu não entendo por que o Sepultura, ele grava um disco como Machine Messiah, e, cara, tem tanto overdub de guitarra, tem 2 guitarras ali tocando. Aí sempre chega ao vivo, meu, por que que o Andreas não dá uma aulinha lá pro Derek e fala, vamos tocar pelo menos esses riffzinhos aqui. Pô, perde mesmo em potência, cara. Isso que é foda. Isso que eu fiquei meio puto quando... De ver o Sepultura ao vivo sem uma guitarra a menos, assim. Tá ligado? Mas você sabe que nos primeiros shows o Derek até tentava tocar, né? Mas, cara, era muito ruim, de verdade, cara. Ele não conseguia cantar e tocar ao mesmo tempo. Dava mais vergonha ainda. E outra. Pô, o cara tem quase 20 anos de banda daí pra mais. Custava fazer umas aulinhas de guitarra pra fazer base de metal. Ô, o cara não precisa tocar jazz, não precisa ser um gênio, não. Mas fazer as bases do Max Cavalera, cara, também o maluco é preguiçoso pra caralho também, né, mano? É verdade. Cara, essa última... Sabe aquela Alicia White Glues? Sei. No Arch Enemy? Então, isso. Cara, ó, eu sei que fez sucesso, os fãs curtiram, mas eu achei bem errado, assim, cara. Porque ela tinha uma banda anterior, que era The Agonist, que ela cantava, e ela também canta pra caralho, assim. A banda não é lá essas coisas, tipo um metalzinho core, assim, meio moderninho e tal. Mas ela canta pra caralho, assim, ela canta ópera, não sei o que lá. Mas ela agora só faz o gutural, né, meu? E eu acho que a voz dela no gutural é meio fraquinha. Bem diferente da Angela Gossel, né? Que é a vocalista anterior, cara. Eu, as primeiras vezes, eu não botei fé que era uma mina fazendo gutural. Eu acho que é um dos guturais mais foda que eu já vi, assim, tipo, ever, sabe? De homem ou de mulher. E ela cantava muito ao vivo, assim, cara. Era muito parecido com o disco e tal. Agora, se você ouvir uns vídeos de shows do Arch Enemy, a voz dela, não sei. Eu não vou dizer que tem efeito ali, que tá processada, nem nada, porque eu não tenho como provar. Mas eu achei fraquinho, assim. Os caras quiseram chamar uma gatinha e tal pra cantar. A mina tem um puta visual. Ela faz umas poses, assim, de sex symbol e tal. Mas em termos de potência, eu achei que a banda perdeu bem, assim. Bom, fala aí sua lista, Jean. Fiquei curioso agora. Bom, Denis, o meu primeiro da lista aí é o Patrick Stump, que é o vocalista e guitarrista do Fall Out Boy. Eu acho uma puta banda fraquinha, assim, o Fall Out Boy em si, assim. É uma bandinha bem pop. Tá caindo na mesma do Arcade Fire e do Coldplay. Cada dia mais pop, né? É, popzinho fuleiro, um né? Disco... Não, fuleiro. Eles lançaram um disco chamado Mania esse ano aí e tal. E eu vi os fãs que sobraram, assim, reclamando que não tem nada de rock. E é completamente pop, assim, tá ligado? Tanto que os caras até chamaram os produtores que trabalham com músicos R&B, tá ligado? Nossa. Os caras já eram, assim, os caras já largaram a mão. E, porra, aí eu acho o Patrick Stump, assim, que tem um puta vocal legal, assim, agradável. Eu sei que ele é multi-instrumentista, ele já lançou uns EP solos aí, que ele tocou tudo e tal. Uhum. Então, cara, eu acho que ele é um cara que, mano, ele, sei lá, ele devia sair fora da banda, fazer um projetinho de R&B decente aí. Ou ao contrário, cara, queria ver ele fazendo um metal, tá ligado? Só pra ver o que ele faria, tá ligado? Porque ele é todo fofes, né? Ele é aquele... Quer dizer, ele não é mais gordinho, né? Mas ele era gordinho. Uhum. Agora ele tá todo galã. Mas eu queria ver um gordinho fofes daquele lá fazendo uma barulheira do caralho, né? Afinal, até aquele Andy Hurley, que é o baterista do Fall Out Boy, cara, o histórico de metal que esse maluco tem, de hardcore... É mesmo? Tem uma banda... chamada Sect, cara, que é tipo, mano, é total, assim, hardcore, barulheira, assim, dark, meio parecido com Converge, assim. Caramba. Então, assim, então os caras, mano, eu acho que devia largar a mão dessa bosta, desse Fall Out Boy aí, e sair fora, assim, e tocar barulheira, porque, meu, os caras estão sendo mais honestos com eles mesmos, assim, porque a banda tá no pilotão automático, assim, sabe? O meu segundo da lista é o Corey Taylor. Sim, eu sei que ele tem um Slipknot, eu sei que ele tem um Stone Sour, que são totalmente diferentes e tal. Mas eu vejo esse cara, cara, um puta maluco talentoso que pode cantar tudo, assim. A minha curiosidade, cara, é ver ele fazendo algo fora do rock. Eu queria ver ele fazendo, sei lá, cara, alguma coisa meio trip-hop, meio Mark Lanegan, sabe? Bacana. Uma coisa meio soul, ou uma coisa meio Johnny Cash, assim, sabe? Pô, eu acho esse cara talentoso, assim, que canta qualquer coisa, assim. Ou, sei lá, botar o cara pra fazer um rock psicodélico, assim, setentão, tá ligado? Uhum. Tipo, viajante, assim. Ia ser legal, assim. Então, esse Corey Taylor é um vocalista, assim, que, meu, eu acho do caralho, assim. O timbre que ele tem, né, Denis? Então, acho que ele demais, poderia, cara, ser aproveitado. É, então, ele poderia ser aproveitado em qualquer coisa, assim, sabe? Sei lá. Você sabe que eu li umas entrevistas dele falando que ele tem vontade ainda de lançar um projeto eletrônico, dance music, tá vendo? Assim, pô, vai ser legal, né, cara? Então, já pensou ele fazer um projeto desse tipo, cara? Porque, meu, desenvoltura pra isso ele tem, né, velho? Tem. Então, legal, assim. E a outra, cara, eu acho aquela Hayley Williams do Paramore. Puta bandinha chata do caralho, assim, sabe? Muito aquele popzinho sem graça. Começou com aquele... parece meio Avril Lavigne, né, velho? Um Avril Lavigne mais cheio de atitude e tal. Mas você vê que essa mina canta pra caralho, assim, sabe? A mina tem uma baita presa de palco, assim. Ela é bonitinha também. E acho que dessas bandinhas pop rock atual, assim, eu acho que é a mina que tem o vocal mais legal, assim. E, bom, eu nunca fui num show e nunca vi um show dela. Mas o que eu vejo aí os fãs falando é que ela tem uma baita presa de palco, assim, tá ligado? Ela controla multidões, assim. Então, pô, isso é legal, assim, tipo. Eu queria muito ver ela fazendo algo fora do Paramore, assim. Sei lá, às vezes um projeto mais sério, um projeto mais pop mesmo, só pra ver qual é que é, assim. Cara, eu vou te dar uma dica. Ouve o último disco deles, que é o After Laughter. É, eu não sei se eu tô enganado, mas eu ouvi umas duas, três músicas, cara, eu gostei. Eu achei que tá um pop... bem indizinho, tal, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais sério, assim, tipo, saiu daquela coisa de adolescente, sabe? É, tá meio coloridão, meio psicodélico. Pô, eu gostei das músicas, viu, cara? De repente você pode curtir isso aí. É, eu posso curtir, só não vou deixar o Last FM pegar lá, porque aí queima meu filme, né, Denis? Pode crer. Ouvi escondido, mano. Vou ouvir escondido. Foi no perfil, lógico, da tua filha, tá ligado? Olha, tô pondo pra minha filha, viu? Não é, a criançada é foda, né, meu? E aí o meu último, cara, é o Brand Boyd, do Incubus, cara. Puta banda sem graça, cara, o Incubus, assim, mas eu gosto do vocal desse maluco, tá ligado? É a mesma coisa, assim, eu acho que o vocal do cara tem algo, assim, que os outros não têm, assim, e tal. Porque o que que acontece? Essa banda, não sei se você lembra, Denis, começou New Metal. Lembro, pô, eu adoro o Incubus, cara, até então, hoje. Então, cara, eu adorava, tá ligado? Mas vamos confessar, cara, que cada disco que eles lançam, eles estão mais meia boca, assim, né? Eles estão muito, muito fofo, muito acústico, muito melódico. Queria ver ele berrando daquele jeito que ele berrava no Science, que saiu em 97, assim, um disco mais energético, alguma coisa com mais guitarra e tal. E, porra, os últimos do Incubus tá todo meio melódico, meio bunda mole, assim, meio com baladinha, e muito mais focado na imagem de galã do cara e tal. Então, assim, Brandon Boyd aí devia sair do Incubus aí, fazer uma carreira solo e tocar música de energética de novo, antes que vire outro Coldplay, o Incubus. Antes que vire Red Hot Chili Peppers, né? Exatamente, também tem essa. Pode crer. Bom, a gente terminou a lista, agora tá na hora das considerações finais. Primeira coisa, a gente tem que agradecer muito o Alan do podcast Do It Your Cast, né, Jean? Fala aí. Isso aí. Bom, agradecer o Alan da hora, que faz o Do It Your Cast aí, que é um podcast sobre hardcore, punk e metal aí. O cara deu um puta salve aí pra gente na última edição dele, que foi o Do It Your Cast 28. E, pô, o cara fez mó propaganda pra gente aí, a gente não sabe nem como agradecer de volta, só agradecer pra caralho o Alan, assim, obrigado. Obrigadão, Alan, brigadão aí por confiar no nosso projeto. E, bom, pra quem quer aí conhecer o Do It Your Cast, acessa aí primeiro www.doityourcast.com. No próprio site, você vai ser direcionado aí pra todas as redes, né? Do Facebook, no Twitter. E segue o cara aí, assina aí nos tocadores de podcast aí. Pra quem gosta de hardcore, de punk, de metal, cara, é um dos programas mais legais, assim, com entrevistas bacanas e tal. E sempre descoberta de música nova aí. E agradecendo ele de novo aí, brigadão mesmo, Alan. Puta, você foi foda, assim, mano. Esse podcast aí dedicado pra você, velho. E outra, qualquer coisa, cara, aparece aí, meu. Vamos trocar uma ideia de música aí nas próximas edições, bicho. Exatamente. Bom, e além disso, a gente tem que dedicar esse podcast aqui ao Carlos Eduardo Miranda, né? Que é o produtor musical. O pessoal conhece ele por ser jurado de programa de televisão. Ele era engraçado na televisão, mas a principal obra dele não foi essa. Foi ser produtor musical. E ele dirigiu o selo Banguela, né? Que é do começo da década de 90, aí, pra quem não sabe. Cara, era um selo alternativo brasileiro que lançou um monte de gente. Lançou Raimundos, lançou Little Quail, lançou um monte de banda legal, e ele também colaborou muito pra um monte de banda aí, como The Fala, Replicantes, até aquela Gabi Amarantos, foi ele que produziu o disco de estreia. Ele era empolgadão, assim, com essas coisas de música regional e tal, tanto é que ele lançou Mundo Livre também, ajudou muito Skank, trabalhou com Titãs, trabalhou com Rapa, enfim, na década de 90, Cansei de Ser Sexy, é verdade. Então, na década de 90, principalmente, ele foi um cara fundamental pro rock brasileiro, né? Ele que também trabalhou como jornalista na revista Bis, fez um monte de coisa. Ele era um cara que agitava festival, fazia conexão. Um puta cara atuante na cena, e a gente sentiu muito a morte dele porque, pô, ele, de certa forma, educou a gente em boa parte do que a gente curte aí de rock brasileiro, né, Jean? É isso aí. Realmente, aí o cara teve uma baita importância como trabalhando com música, como produtor, mas teve uma baita carreira como músico aí, né? Ele também aí tocou com o Urubu Rei, que ele disse, que eu vi numa entrevista, que ele disse que era mó farsa, assim, que ele fez essa banda do Urubu Rei pra trazer pros outros tocarem, tá ligado? E, pô, e a banda mais legal, assim, que eu cheguei a escutar dele é o Atahualpa e os Punks, que, cara, parece uma versão gaúcha do Butthole Surfers, assim, é muito bom, assim, o negócio, tipo, aqueles punk rock torto, assim, muito bom. E aí, Denis, pra fazer a despedida do programa aí, vamos deixar aí com a última banda que o Miranda tocou aí, que foi com La Cumbia Negra, onde ele era percussionista aí. A música chama Cumbiró. Bom, agradecer aí, obrigadão aí pra todo mundo, manda um salve aí, Denis, também. Valeu, rapaziada, obrigado pela paciência por ouvir o podcast até o final. Esse é o primeiro, estamos apenas começando, a gente conta com a participação de todo mundo. Segue a gente nas redes sociais, manda pauta, troca ideia. A participação de vocês é fundamental pra esse projeto ir pra frente. E daqui a 15 dias tem mais um podcast Interferência Show, beleza, rapaziada? Um abraço, valeu, Jean. Até mais, hein? Falou! Você acabou de ouvir o podcast Interferência Show. Próximo episódio daqui a 2 semanas. Até lá.